Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual à dor. Eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. Perfume de todas as rosas é igual à doce presença do teu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando tive.